só um pensamento em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Penso em você, em querer te encontrar. Lembro daquele beijo que você me deu e que até hoje está gravado em mim. Quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos e falando coisas de amor. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Ter você nos meus sonhos, falando coisas de amor.